Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro ralo. A gente não dá certo junto, nem muito menos separado. E recaída vai, e recaída vem. Se a gente é atual, se é esse acaso, ninguém sabe bem. E recaída vai. Contador de reencontros passando de cem. As embaixadoras. E assim vai aumentando o contador de reencontros do meu quarto. Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro galo. Não dá certo junto, nem muito menos separado. E recaída vai, Cariri. Se a gente é atual, se é esse acaso, ninguém sabe bem. E recaída vai, e recaída vem. Quando a gente briga, desbriga na cama, ninguém ninguém. Olha o contador. Ai, bebê. Embaixador fala do amor. A mão pra cima, Cariri. Diz. E recaída vai. E recaída vem. Se a gente é atual, se é esse, e ninguém sabe bem. Contador de reencontros passando de menina que não sabia o que era um coração, quando soube que podia ter o meu em suas mãos, usou feito um ioiô, fingiu saber falar de amor, me chamando de amor. De tanto brincar, quebrou e não quis consertar. Como de costume, achou bem melhor trocar. Vai ser sempre assim. Olha eu aqui juntando caqui por caqui. Vai lembrar de mim quando for juntar caqui por caqui. Depois que alguém brincar, quebrar e te trocar, é sempre assim. Feito um ioiô, fingiu saber falar de amor, me chamando de amor. De tanto brincar, quebrou e não quis consertar. Como de costume, achou bem melhor trocar. Vai ser sempre assim. Olha eu aqui juntando caqui por caqui. Vai lembrar de mim quando for juntar caqui por caqui. Depois que alguém brincar, quebrar e te trocar, é sempre assim. Olha eu aqui juntando caqui por caqui. Vai lembrar de mim quando for juntar caqui por caqui.

Eu sei que você nem gosta de tocar no nome dessa pessoa, mas deixa eu te explicar. Mas é que eu quero fazer tudo certo, não te machucar à toa. Pode confiar, ninguém melhor que ele pra saber dizer, principalmente o que eu não devo fazer. Eu vou botar minha cara tapa, mesmo que você não queira, eu vou fazer uma entrevista com seu ex. Quero saber o que ele fez de errado pra te perder, adotar para eu não fazer, e no final pegar na mão e agradecer. Uma entrevista com seu ex. Quero saber o que ele fez de errado pra te perder, adotar para eu não fazer, e no final pegar na mão e agradecer por ter perdido você. Melhor que ele pra saber dizer, principalmente o que eu não devo fazer. Eu vou botar minha cara tapa, mesmo que você não queira, eu vou fazer. Esse lado! Pra te perder, anotar para eu não fazer, e no final pegar na mão e agradecer. Uma entrevista com seu ex. Quero saber o que ele fez de errado pra te perder, anotar para eu não fazer, e no final pegar na mão. A mãozinha pra cima. Uma entrevista com seu ex. Errado pra te perder, anotar para eu não fazer, e no final pegar na mão e agradecer por ter perdido você. Por ter perdido você. Desgramada me deixou na rua feito um cão sem dono. Eu fui encontrado no bar em total abandono, cheirando a cachaça, sozinho na manguaça, amando ela agora só em pensamento, curtindo a deprê, morrendo de beber. Minha cara de ressaca mostra o tanto que eu tô sofrendo. Vem! Depois que ela me deu fora, ai, ai, é só cachaça pra dentro. E até a garrafa chora, ai, ai, quando vê meu sofrimento. Depois que ela me deu fora, ai, ai, é só cachaça pra dentro. Chora, ai, ai, quando vê meu sofrimento. Outro abandono desse eu não aguento. Cheirando a cachaça, sozinho na manguaça, amando ela agora só em pensamento, curtindo a deprê, morrendo de beber. A minha cara de ressaca mostra o tanto que eu tô sofrendo. Vem! Depois que ela me deu fora, ai, ai, é só cachaça pra dentro. E até a garrafa chora, ai, ai, quando vê meu sofrimento. Depois que ela me deu fora, ai, ai, cachaça pra dentro. E até a

quem você quer falar. Não tem ninguém aqui com esse nome. Você se enganou, ficou errado o telefone. Já te falei, não me procure mais. Alô, quem é? Não acredito que é você de novo. Querendo insistir, já é tarde, não é hora de ligar pra mim. O que é que você não me deixa em paz? Quer saber? Se você quer me ouvir, então eu vou falar. Quantas vezes te liguei pedindo pra voltar, e você não se importava com o meu coração. Quer saber? Você não sabe a metade do que eu passei. O que fez comigo eu não desejo pra ninguém. Só agora eu consegui me levantar do chão. Pra viver a sua vida, pra seguir o seu caminho, pra passar o que passei. Quando eu estava sozinho, a viver a sua vida, entender o que é um amor, pra sofrer o que eu sofri, pra chorar o que chorei, pra aprender a dar valor. Sabe? ser pra sempre. Dessa vez há de ser, tem que ser diferente. Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco. Esse pouco me deixa cada vez mais louco. E que se acabe os segredos, e que aumente os desejos, yeah, yeah. E assim quando eu te beijo, mude o destino por um minuto. Que meu corpo encontre seu corpo. Seus braços por um minuto, de um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei. Embaixador! já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar. Sei que vou estar aqui. Você fez meu coração chorar. Se for sem avisar, nem deu valor do que senti. Cuidado que se faz, se paga aqui. O nosso amor não vai ficar assim. Se for sonhar, se for sofrer, se apaixonar e alguém magoar você. Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar. Sei que vou estar aqui. Você fez meu coração chorar. Se foi sem avisar, nem deu valor no que eu senti. Cuidado que se faz, se paga aqui. O nosso amor não vai ficar assim. Se for sonhar, se for querer se apaixonar e alguém magoar você. Tudo que me fez por amar por ti amar demais. Pois quem ama fica assim e o amor está em mim. Vem trazer de volta a minha paz. Você se rendeu aos meus costumes, soube controlar seus ciúmes, que te fez pensar diferente. O amor está muito presente em mim. Você é tudo que sonhei. Estrela perdida. Sem você, meu mundo é tão triste, é tudo avançado. Dá calafrio no corpo, é mundo acabado. Vocês são os amores da minha vida. Quem tá feliz, solta o grito. Você se rendeu. Quero ir. Que te fez pensar diferente. O amor está muito presente em mim. Você é tudo que sonhei.

você e eu. Joga a mão pra cima, vamos embora, vai, né? Você foi meu céu, minha estrela preferida. E o quê? Você foi tudo que um dia eu sempre quis. Revelação de amor que um dia fui feliz. Você foi meu céu, minha estrela preferida. Luz que iluminou a minha vida. Você foi tudo que um dia eu sempre quis. Revelação de amor que um dia fui feliz. Você foi meu céu, minha estrela preferida. Luz que iluminou a minha vida. Você foi tudo que um dia eu sempre quis. Revelação de amor que um dia fui feliz. Agora arrasta três. Jogando a palma da mão. Pum! Você lembra que quase enlouqueci de saudade de você. Você todo se achando, estopava e não queria nem saber. Quebrou a cara mais uma vez com alguém que queria curtição. Agora vem toda dengosa, carinhosa, implorando o meu perdão. Se você acha que implorando meu amor eu vou te perdoar, pode tirar o seu cavalinho da chuva, senão ele vai molhar. Meu coração está com o sinal fechado no vermelho pra você. Desaparece porque a partir de agora eu não quero mais te ver. Arrasta atrás de mim, mas eu não vou te dar o meu amor. E agradecendo agora desapareça, você só me enganou. Arrasta, arrasta atrás de mim, mas eu não vou te dar o meu amor. E agradecendo agora desapareça, você só me enganou. Vem, vem. Você acha que implorando meu amor eu vou te perdoar? Pode ir tirando seu cavalinho da chuva, senão ele vai molhar. Meu coração está com o sinal fechado no vermelho pra você. Desaparece porque a partir de agora eu não quero mais te ver. Agora arrasta, arrasta atrás de mim, mas eu não vou te dar o meu amor. Me agradecendo agora desapareça, você só me enganou. Agora arrasta, arrasta atrás de mim, mas eu não vou te dar o meu amor. Agradecendo agora desapareça, você só me enganou. Agora arrasta, arrasta atrás de mim, mas eu não vou. Agradecendo agora desapareça, agora arrasta, arrasta atrás de mim, mas eu não vou te dar o meu amor. Agradecendo agora desapareça, você só me enganou. Você não vale nada, mas eu te quero bem. Vale menos que um real, mas pra mim vale cem. Não quero o seu passado, só quero o seu presente. Fazer nosso futuro, pensar no bem da gente. Nesse momento estou a ponto de te assumir. Decida de uma vez que rumo você quer seguir. O que eu sinto por você não tem tamanho não. Tem a força de um tornado no meu coração. E os meus olhos vão chorando feito cachoeira. Solidão tá rasgando o meu peito, não dá pra aguentar. Tá queimando feito brasa, não vou suportar. Não posso continuar, já virou brincadeira viver dessa maneira. Quem tá feliz, tira o pé do chão, não. Você não vale nada, mas eu te quero bem. Vale menos que R$1, mas pra mim vale 100. Não quero seu passado, só quero seu presente. Fazer nosso futuro, pensar no bem da gente. Nesse momento estou a ponto de te assumir. Decida de uma vez que rumo você quer seguir. O que eu sinto por você não tem tamanho, não. Tem a força de um tornado no meu coração. E os meus olhos vão chorando feito cachoeira. Solidão tá rasgando o meu peito, não dá pra aguentar. Tá queimando feito brasa, não vou suportar. Não posso continuar, já virou brincadeira. Não posso continuar, já virou brincadeira viver dessa maneira. Viver dessa maneira. Adoro. Não vale a pena a gente terminar, se lá no fundo a gente se ama. Sempre vai se amar. Então pra que brigar? Acho melhor a gente conversar pra decidir a nossa relação. Ninguém aqui é dono da razão. Não dá pra esconder, eu morro de medo de perder você. Que a sua ausência tá me fazendo sofrer. Vamos definir esse mal entendido. Vai! Mas se tem briga, tem amor, discussão, isso é normal. Não é motivo pra separar um casal. Mas se tem briga, tem amor, discussão, isso é normal. Não é motivo pra separar um casal. O amor não tem ponto final. Pra decidir a nossa relação, ninguém aqui é dono da razão. Não dá pra esconder, eu morro de medo de perder você. E a sua ausência tá me fazendo sofrer. Vamos definir esse mal. Esse lado esquerdo, a mão pra cima. Mas se tem briga, tem amor. Discussão, isso é normal. Não é motivo pra separar um casal. Mas se tem briga, tem amor. Separar um casal.